Argentina 19010, S3 tap position, fly to Cerrito 366 to GPS procedure runway 10. Descend to 2,500 feet, QNH 1013. Salve Salvador, muito bom dia, o Gol 561. Gol 561, muito bom dia, informação em curso é a ECO. Para o Galinhão eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para a cópia? Está pronto para a cópia, está ciente da informação ECO. Polo 561, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via Upper November 857 até Gol Sul, nível de voo 360. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto posição Irume, pista em uso 10, primeira curva à direita. Transponder 5074, frequência do controle Salvador em 120.8, Gol 1561. Está copiado, autorizado, Sierra Bravo, Gol de Lima, Galeão, Upper November 857 até Moço, nível de voo 360, Dael, Leda, após Leda, voo Irume. Decola no zero, curva direita, por 5074, aciona, controle Salvador na saída no 208, Gol 561. Correto, cotejamento, Gol 561, no portão no zero, chame pronto para o push, para questionamento. Gol 561. Veio no meia, reautorizado 3 mil pés, altímetro 10013. 3 mil, o TAN 3896, 10013. Argentina 1901, runway 6. Roger that, complete procedure and contact now tower on 118.95. 118.95, tower 1. 991. Dina 1910, I have one side clear to land runway 10, windy 090 degrees, 079. Clear to land 10, Argentina 138 no meio, após TAP, voo Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, atendimento autorizado, altímetro 10 no 3, linha posse passando 366. Confirmo, já está mantendo a produção 366. 8 no meio, controle. Está na produção 366, confirmo. Pago ITAP, ITAP 366, só para confirmar que já estava voando 366. Tá. O senhor quer que voe ITAP ou pode manter essa proa? Agora não é mais necessário não, só para certificar aqui a informação radar, ok? Prossiga na proa do serviço 366, autorizado a aeronave, reporte passando a posição. Vai reportar, desculpa então o problema causado aí, o TAN 386, foi falha nossa aqui. Autorizado para Sierra Bravo, Papa Alfa, via Upper Zulu 21 até Sierra Charlie Bravo, após Upper Alfa 310 até Charlie Tango Bravo. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa voa direto à posição Nitibo, a pista em 210, primeira curva à direita. O transponder 5105 e a frequência do controle de Salvador em 120.8, gol 1819. Autorizando o 340 Porto Alegre, Upper Zulu 21 Sorocaba, Upper Alfa 3105. Decolando a 10, por direita após sair da árvore 1, após o Elefa, após o Elefa Nítico, aciona 5105, controle 208, gol 1819. Correto, cotejamento, gol no 8-1-1, no portão 2, chame pronto para o puxa, acionamento. Chama. Salvador, gol 561, portão 1-0, puxa, acionamento. Portão 10, aprovado, puxa, acionamento no 561, no chame taxi. Aprovado, gol 561. Argentina 1910 on the ground at 56, turning right via Foxtrot ground 121.9. Foxtrot on 121.9, Argentina 1910, Buon Aires. Argentina 1910, boa noite. Exit runway via Foxtrot. Argentina 19 run 0, good evening, taxi approved via Alpha, hold short, taxiway Juliet, sir. Okay, clear to taxi via Alpha and hold short in Juliet, Argentina 19 10. Ferro Vitor 366, a gente está visual colocando 0, tá? 3896. Pode continuar visual, chama a Salvador, frequência 1895. Não, tem contrabate, eu estou com problema aí. Não tem problema. Portão 2, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento no 89. Oi Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, que é legal no 0, 13, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 07 nós. Autorizado pouso, na 10, TAM 3896. Uniner 10, maintain position before taxiway Julia, sir. Maintain position after Juliet, Argentina 19 10. Before Juliet, sir. Hold short of Juliet. Short Juliet, Argentina 19 10. Para o táxi do Gol 561, 171 a bordo, autonomia 0340, terminando Campinas. Copiado Gol no 561, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pitando 0, que nega padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no eixo decimal 95, no 561, tem um bom voo. Autorizado via pátio principal, Índia, ponto de espera no 0, 1013 padrão. Pronto, no ponto de espera, torre 1895, Gol 561, obrigado, bom dia. Argentina 1910, after the Boeing 737 of Gol, passes to enter taxiway India, sir. You clear to enter Juliet to stand 11, Argentina 1910. Okay, after Boeing 737 of Gol, Juliet and San Juan 1 at China 1910. Da 3816 no solo 01 no direita solo 121 decimal 9. Bom dia, 3816, taxia via Alfa e Juliette para o portão 08, seguindo o Boeing da Argentina. Alfa 08 no Uno, coordenação com a equipe de solo, passando em alguns momentos, mas a cauda 37 da companhia em direção ao ponto de espera, assim que o mesmo livrar via Índia, você tem livre posicionamento no 2M Taxi no 811. Como é, um próximo à espera, pista no zero, pronto. Uno 561 autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 090 graus, 08 mais. Alinha e decola no zero, com 561. Uno 561, decolada 05, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, com 561, decola da El, Leda, passa 1.400. Saída da El, via da El, vigilância no perfil, 561. No perfil, com 561. Victoria, eu vou 1891 para o Tank, já vejo 71, 5 horas e 10 de autonomia, tá andando quase vazio. Copiado, senhor, por gentileza, poderia confirmar o POB outra vez? É 071. 071 POB, o Gol no 811, tem táxi aprovado via Índia até o ponto de espera pista no 0, QNH 1013, QNH padrão, ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95 no 811, tenha um bom voo. 1-3, ponto de espera, chamada torre, eu vou no 891, estou passando por cara da 10, então. Vou no 891, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado a linha de decolar da 10, vou no 891. Voo no 891, decolar 210, controle 120, decimal 8. 208, voo no 891, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 891, saída Arbor 1. Voo no 891, saída Arbor 1, via saída Arbor, já está nível 340 no TC. 340, voo no 891, para positivo 350. 561. Cruzar o nível 200. Está a 7 milhas da posição Leda. Autorizado até o nível 340. Chama o centro Recife. Frequência 1288. Frequência 128.35. Alterna 125.1. Confere, 4:30 para Leda agora, Recife, 12835, alternando 251, bom, 561. Muito obrigado e que tenha um bom dia. Por favor, até volta. Confere, Guarulhos, eu tenho aprovado 360, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, 911. Bom, no 161, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Perzulo no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída da El, transição Motiva, está em uso 10, primeira curva à direita. Aciona 5111, frequência do controle Salvador em 120.8, voo 1611. Autorizado nível 360 Guarulhos, a Pézulu 10, Tango Bravo Eco. Decola para o Caté, curva à direita, Dael, Leda Motiva, saída. Transponda 5111, controle 108, gol 1161. Correto, cotejamento, gol 1161, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos 1161. Bolo 811. Passou a posição Arbor, cruza nível 190, chame o centro Recife. Frequência 128.8, alterna 126.0, gol 181. 228.2.0, 181. 1161, por perfeccionamento, posição 4. Portão 4 aprovado, chame táxi, gol 1161. Autorizado, responsa para o táxi, 1161. Gol 1161 para o táxi, 183 a bordo, com meio de 410, altera na Galeão. Obrigado, 1161, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista 0, QNH padrão. O ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, 1161, tem bom voo. Ele está de ponto de espera, 2895-113, 11 anos, obrigado. 161, ponto Sierra 0 para a Bahia. Voo no 161, autorizado. Linhagem de colapso está no 0, vento 090 graus, 089. A linha de cola tem como 0, voo 1161. Gol 961, decolar 226, controle 120, decimal 8. 08, gol 961. Salvador, gol 961, decolou na Dael. 961, contato radar, via saída da Dael, vigilante. E sobe via saída da Dael, gol 961, para a cidade voar a Leda. Após 2000 pés, autorizado voar a Leda. 2000 Leda, gol, certo. Alô, Soteropolitano, um bom início de dia, San 3171, na posição número 7, formação Foxtrot. Bom dia, 3171, Foxtrot, confere, Guarulhos tem o 320. Já aprovado, o senhor está pronto para a quarta? Pronto, prossiga, por favor. San 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Presulo 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320, saída da El, transição Motiva. Estão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5123. Frequência do controle 120.8, está 3171. Então o 3171 está aprovado. Guarulhos no nível 320. Até Zulu 10 está o Taubaté seguindo conforme. Daí a transição em Motiva, 10 direita após. 5123, transponder, 120 decimal 8, é o controle de Salvador, TAM 3171. Correto, cotejamento, TAM 3171, portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarei, TAM 3171. É o 3171? Prossiga, senhor. Eu sou daqui de Salvador. Já tem um tempo que a gente sempre ouve da Leda Motiva. Era uma instrução aqui de Salvador, devido a alguma restrição operacional da saída, e vai passar a ser chamada assim da Motiva como deveria? Bem, a princípio não deveria ser chamada de da Motiva, uma vez que não passaria em Leda. Seria a saída da El e a transição em Motiva, porque daí faz a menção de passar em Leda devido à carta. Mas da El Motiva significa que a Leda seria, como é que eu digo, deixada de lado. Uma vez que tem muita gente aqui que fala da El Leda Motiva, mas falar os três pontos não indica que seria a saída da El, ou seja, algumas restrições de nível da saída não poderiam ser obedecidas. Obrigado, então. Obrigado pela informação. Ok. Voo 161, chame o centro Recife, frequência 2835, caso negativo 125, decimal 1. 2835, 25, voo com Recife, voo 161. Ativo. Salvador, bom dia, Zé 3601, informação Foxtrot. Bom dia, Zé 3601, Foxtrot, confere. Para São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, transporte. Pronto, por favor. Zé 3601, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída da El, transição Motiva, pista em uso 10, primeira curva à direita. Transponder 5114, frequência do controle Salvador 120.8, TAN 3601. Afirmativo, autorizado 360 nível, autorizou 10 a primeira aerolinha, da El Motiva, 10 à direita, 114208, TAN 3601. TAN 3601, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El Motiva, TAN 3601, é a transição então. Cotejamento TAN 3601, no portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Câmara,